break. 4, traça direito, visando o destino 1. Alfa de Aracaju, Alfa. Alpha Charlie. Mike Alpha Charlie, prossiga. Confio, Mike Alpha Charlie, sobrevação da posição 02 para a posição 13, reporta. Autorizado, Alpha Mike Charlie, reporte ao terra. Confio, Mike Alpha Charlie, reporte ao terra. Mike Alpha Charlie. Mike Alpha Charlie, bom dia. Bom dia, o Mike Alpha Charlie, Fox 7 de reboque na 1-3 do parque principal. Muito obrigado pela coordenação, bom trabalho.